pagode no cacique era assim, ó. É, vamos chamar a rapaziada pra versar. Levei meu cavaquinho pro salgueiro. Oba! E achei maneira o Neto comandando. Legal! Pai, um samba altamente brasileiro. Só que não é pro salgueiro que não pode imaginar. Só que não é pro salgueiro que não pode imaginar. Mas eu levei. Levei meu cavaquinho pro salgueiro. E achei maneira o Big Neto comandar. O samba altamente brasileiro. Só que não é pro salgueiro que não pode imaginar. Só que não é pro salgueiro que não pode imaginar. Mas aí, Arlindo. Samba na casa do gato que é onça e o macaco queriam versar. Veio toda a bicharada, só falta o urso e o tamanduá. Borboleta, borboleta, maripona, maripona. Valeu, Guiné! Deixa bem de rato é rato, cabudonga, cabudonga. Levei meu cavaquinho pro salgueiro. E achei maneiro ao Big Neto comandar. Vou mandar o quê? O samba altamente brasileiro. Só que não é do salgueiro que não pode imaginar. Só que não é do salgueiro que não pode imaginar. Para sombrinha. Quando não temos pandeiro para fazer a nossa batucada, vamos tocando alegremente numa lata velha toda enferrujada. Chapéu de palha na cabeça de um otário. Que tem? É um chefe de família à procura de um trabalho. Mandei meu cavaquinho pro salgueiro. E achei maneiro ao Big Neto comandar. O samba altamente brasileiro. Só que não é do salgueiro que não pode imaginar. Só que não é do salgueiro que não pode imaginar. Vamos dar o pagode, meu compadre da som? Vamos lá pra Madureira? Vamos chamar Zeca Pagodinho. Ontem eu saí de manhãzinha, peguei a viola, desci a serrinha. Chegando lá encontrei Angorá. Beto sem braço, Jurandir do cavaquinho. Passeando encontrei Pagodinho. Veio me cumprimentar. Que manhã, que manhã tão linda que eu passei. Por um samba de roda eu carrei. Madureira, que manhã, que manhã tão linda que eu passei. Por um samba de roda eu carrei. Madureira, Madureira, Madureira da Portela de Natal. Salve Silas de Oliveira da Coroa Imperial. Madureira, Oswaldo Cruz, Rocha, Mina de Acari. Bem pertinho de Irajá, que até onde eu nasci daí. Que manhã tão linda que eu passei. Muito samba de roda eu cantei. Madureira, que manhã tão linda eu passei. Muito samba de roda eu cantei. Madureira, Madureira, Madureira, minha grande inspiração. É da melhor qualidade, samba de verdade na palma da mão. Quando eu fui a Madureira no ensaio da Portela, conheci aquela preta e até hoje eu lembro dela, olha aí. Que manhã tão linda que eu passei. Que manhã, por um samba de roda. Ê, Madureira, Madureira. Muito samba de roda eu cantei. Madureira, Madureira. É bonito, mano. Meu compadre Arlindo, vamos atravessar a poça d'água. Vamos junto, vamos nessa, rapaziada. E barca, me leva pra Barquetá. E barca, me leva pra Barquetá. E barca, e barca, me leva pra Barquetá. E barca, me leva pra Barquetá. De saudade no caminho, eu vou chorar. Eu vim te amar. E barca, diz aí, meu compadre Arlindo. Vou-me embora nessa barca e levo flores pra Imanjá. E barca, e barca, me leva pra Paquetá. Meu amigo, vou-me embora, que me dão para levar o barca. E barca, me leva pra Paquetá. Vou pegar meu salva-vida que vai ter me pedido e eu não sei nadar. E barca, cair no mar, como é que fica? E barca, me leva pra Paquetá. E barca, me leva pra Paquetá. Quero ver me levar. E barca, me leva pra Paquetá. E agora meu compadre sou eu. E barca, me leva pra Paquetá. Aquela grana que você me deve ter, faz conta que não deve, não precisa me me pagar, eba, e tá langueado, malandro. Ele me atira, me abaixa, bala passa na catinga da fumaça, me levanto pra brigar, eba, eba, me leva pra paquetá. Eba, me leva pra paquetá. Eba, me leva pra paquetá. Não chora, benzinho, não chora, calão, pé da aurora, eu devo voltar, embarca. Embarca, me leva pra Paquetá. Me leva. Embarca, me leva pra Paquetá. Embarca, me leva pra Paquetá. Eu quero ver me levar. Embarca, me leva pra Paquetá. Embarca, me leva pra Paquetá. Pode ser Guarujá. Embarca, me leva pra Paquetá. Guarujá. Embarca, me leva pra Paquetá. Mas eu devo voltar. Embarca, me leva pra Paquetá. Embarca, me leva pra Paquetá. Oh, vamos lá, vamos lá. Embarca, me leva pra Paquetá. Valeu, Alino, valeu, sobrinho. Valeu, Zé. Me leva pra Paquetá.